A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 104ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje poderemos refletir um pouco sobre o estado social atual que se vive em Portugal, o nosso belo país. Rimou, e é verdade, amigos ouvintes. Atravessamos nos últimos dias, nas semanas derradeiras e inclusive nos meses recentes, um período de contestação considerável nas ruas. As dificuldades económicas de uns, o luxo e queixas absurdas de outros, levaram já milhares de portugueses a manifestarem-se nos arruamentos. E, se o estimado auditório a tal me autoriza, nas próximas 3 emissões do nosso recanto, iremos aproveitar este contexto social para recordarmos outras formas e outras épocas de protesto ao som de canções de luta e liberdade. Hoje, iremos escutar algumas das faixas do primeiro volume desta edição comemorativa dos 30 anos da Revolução dos Cravos, que decorreu no dia 25 de abril de 1974. A iniciativa pertenceu então ao Jornal Público, que nesta compilação reuniu alguns dos temas de intervenção mais marcantes contra a ditadura, caracterizando musicalmente o Portugal pré-25 de Abril. Porque as pessoas têm saído à rua, iniciamos com A Morte Saiu à Rua, de José Afonso, o rosto mais famoso deste género musical. É a faixa número 13 do CD 1, a primeira do tema Repressão, de acordo com a divisão levada a cabo pelo próprio Matutino. Menos repressão terá encontrado José Mário Branco na faixa 7, Por Terras de França. Vou andando por terras de França, pela viela da esperança, sempre de mudança, tirando o meu salário. Enquanto o fidalgo enche a pança, o Zé Povinho não descansa. Há sempre uma França, Brasil do operário. Não foi por vontade nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Vamos indo por terras de França, nossa miragem de abastança, sempre de mudança, voando a nossa grade. Quando vai o gado para a matança, ao cabo da boa esperança, bolas para a bonança e viva a tempestade. Deixei a minha terra, entre a uva e o mosto, fica sempre tudo neste pé. Vamos indo por terras de França, com a pobreza na lembrança, sempre de mudança, com olhos espantados. deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto, fica sempre tudo neste pé. Vamos indo por terras de França, trocando a sorte pela chance, sempre de mudança, suando pé de meia. Com a locação e a segurança, com sindicato e com vacança, há sempre uma França numa folha de meia. Deixei a minha terra, entre a uva e o mosto, fica sempre tudo neste pé. Mantemo-nos no tema da imigração e exílio, algo sugerido por um responsável político nos tempos mais recentes. Manuel Freire, voz bem conhecida para a maioria, certamente, interpreta Eles. Eles que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Eles que partem, velhos e novos, eles que partem, velhos e novos. Eles que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Eles que partem, olhos molhados, eles que partem, olhos molhados. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia, ricos ou não. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Depois da faixa 5, situa-se a melodia número 6. Regressamos à França com Mário Viegas, que fez uma viagem à capital gaulesa num poema declamado, não cantado. Paris não rima com meu país. Uma fronteira é um rio entre um país e o longe. Eu já passei fronteiras que ficavam entre guitarra e noite, entre ternura e mágoa. O meu país é uma fronteira violada entre um pinheiro e a lua, entre silêncio e pedras. O meu país é uma fronteira atravessada por seu sangue nas veias dos seus homens. O meu país tem coisas singulares. Tem comboios que vão noturnamente com o meu país entre carvão e lágrimas. Tem comboios que choram pela noite dentro. Eu já passei fronteiras que doíam muito. Como voltar? O meu país ficava entre esta margem e o longe. Eu já passei fronteiras onde o homem fica cortado ao meio entre um país e o longe. Entre um país e o perto. O longe é não poder passar esta fronteira. É não poder saltar estes dois passos entre esta margem e o longe ali tão perto. Canto a raiz do tempo na raiz do espaço. Porém, onde ficou o meu espaço? Há tempo sem raiz. Assim correndo pela Espanha dentro com mil passos no rastro dos meus passos. Quem apaga este rastro? Quem me devolve o espaço? São de areia estas casas de Castela Velha. Aqui de pedra, só os homens. Corre automóvel neste tempo de Espanha. Areia que não corre. Europa é uma palavra que se aprende viajando-a. É o metro de Paris pela tristeza acima. Europa é este verso que não rima com o meu país à noite no metro de Paris. Tenho 1964 anos, nesta noite de julho, sem pátria, em Paris. Há tempo sem raiz. E Portugal? Eu quero ser universal no meu país. Paris é ser estrangeiro à beira-sena. Águas, minhas mágoas, não vos posso mais contar. E no Sena que passa, já não passam águas que de Coimbra até ao mar não param. Bem sei que as portas se me abriram, obrigado. Mas ouve, Jorge, aqui sou estrangeiro. Vem ver o meu povo exilado em Champigny. As cantigas? Perguntas. As cantigas? Os tempos, Jorge, mudaram muito. Agora andam de luto, Jorge. Andam de luto. As suaves e frescas raparigas. Canto a raiz do tempo na raiz do espaço. E os comboios apitam pela noite dentro. Sou um homem dividido por um verso, atravessado por um rio entre Lisboa e o vento. Quem é que vai nesses comboios que talvez vão para Lisboa? Já a minha irmã partiu? Quem chora nos meus ombros? Ai, pátria sem raiz, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos que me fazem mal, que por vê-los me nasce aquela mágoa, feita de sal e mar que não é água, senão a dor azul do Portugal. Que por vê-los as pérolas de sal dos teus olhos são lágrimas que provo, que por vê-los eu vi chorar, meu povo, as lágrimas azuis de Portugal. Fecha os teus olhos que em Paris não cabe todo o luar que tem essa tristeza, que nos teus olhos voa e não é ave, nem vento ou flor, só lágrimas de sal, que são frutos da terra portuguesa, teus olhos, lágrimas de Portugal. Paris. Cidade ou boca? Qualquer coisa me engole. Eu já vos disse que não sou daqui. Jorge, vem ver o sol nos olhos do meu povo em Champigny. Tu nada sabes de quem somos. Fernão Mendes Pinto viaja ainda em cada um de nós. Somos o povo da peregrinação. Não a viagem só pela viagem, nem a terra que falta. Jorge, é pão. Por isso, a nossa peregrinação. Por isso, estamos de passagem. Por isso andamos em sentido inverso ao caminho de Santiago. Peregrinos com Portugal disperso em mil destinos e separado nos juntamos verso a verso. Jorge, tu que já foste com António Nobre ao meu país de marinheiros, anda a ver Portugal a um bairro pobre. Anda a vê-lo em Paris, sem mar e sem pinheiros. Se meu país não tem meu povo por seu amo, andam de luto. Andam de luto as raparigas. E quando cantam, choram nas cantigas as flores do verde ramo. E se te chamo Jorge, e se te chamo mesmo que venhas, sinto-me sozinho, que não posso esquecer as flores do verde ramo. Ai flores do verde pinho. Este pão que em Paris se come tem o sabor das lágrimas de sal. Mata a fome do estômago, não mata a fome de Portugal. Nanterre, Saint-Denis, Aubervilliers, Champigny. Ai, tempo sem raiz. Eu já vos disse que não sou daqui. Nesta noite de julho, sem pátria, em Paris. Para fecharmos o tema imigração e exílio, ouçamos a faixa número 8. Outro nome associado quase por instinto à música de intervenção é Adriano Correia de Oliveira. Fiquemos com Imigração. Quando no silêncio das noites de luar via uma estrela pro céu a correr, dizia minha mãe de mãos erguidas, dizia minha mãe de mãos erguidas, Deus te guia por bem, Deus te guia por bem. Desde então, quando vejo que um homem deixa a terra onde infeliz nasceu e fortuna busca noutras praias, digo, e fortuna busca noutras praias, digo, que te guia Deus também, que te guia Deus também. Não o culpo, coitado, não o acuso, nem lhe rogo pragas nem castigos, nem de que é dono de escolher, me esqueço, nem de que é dono de escolher, me esqueço, o que lhe convier, o que lhe convier. Porque quem deixa o seu torrão natal e fora dos seus caminhos põe os pés, quando troca o certo pelo incerto, quando troca o certo pelo incerto, motivos há de ter, motivos há de ter, motivos há de ter. Voltemos a escutar José Afonso, que, no primeiro tema do CD, cujo título era Um País Triste, trazia na faixa 3 Já o Tempo se Habitua. Já o tempo se habitua a estar alerta, não há luz que não resista à noite cega. Já a rosa perde o cheiro e a cor vermelha, cai a flor da laranjeira, a cova incerta. Thank you.

com licença, que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Com licença, com rumo à estrela polar. Desta luta em liberdade é um pouco mais calma. Adriano Correia de Oliveira reaparece no nosso espaço com uma canção tão simples. Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropel do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste, que diz por dentro do que não se diz, a fúria em riste do meu país? Quem poderá proibir estas letras de chuva, que gota a gota escrevem nas vidraças? Pátria viúva, a dor que passas. Pátria viúva, a dor que passas. Quem poderá prender os dedos farpas que dentro da canção fazem das brisas as armas arpas que são precisas? As armas arpas que são precisas. Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropel do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste, que diz por dentro do que não se diz? Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras de Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a uma reflexão musical sobre o período mais recente do estado social no nosso belo e estimado país, Portugal. Tenho observado várias manifestações do povo lusitano descontente com o dia-a-dia de cada um. Neste contexto, iniciamos uma série de 13 emissões dedicada à compilação Canções de Luta em Liberdade, numa quadra temporal em que muitos bravos e humildes portugueses pedem ao companheiro do lado para despertar. Fechemos com a primeira faixa deste trabalho discográfico, ainda sob o tema Um País Triste. Aquele que foi talvez o maior guitarrista de maior renome em território luso, Carlos Paredes, é o protagonista de Despertar Verdes Anos. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Thank you.